CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 3 minutos deste sábado, 30 de março de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 24 graus. Eu sou Bruno Zanetti e está começando o CBN Foz Esportes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Sábado de aleluia com muito futsal no Paraná. Equipes de Foz do Iguaçu entram em quadra na noite de hoje. Basquete feminino sub-17 de Foz conquista títulos na Taça Paraná. Piloto iguaçuense sobe ao pódio na Copa Paraná de moto velocidade. Campeonatos estaduais. Hoje a CBN transmite o Palmeiras tentando se reabilitar diante do Linense no Campeonato Paulista. Também tem Campeonato Paranaense, Campeonato Gaúcho e muito mais agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Vamos começando a falar a respeito de uma notícia ocorrida, na verdade, no último final de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina, na região norte do Paraná. O piloto de Foz do Iguaçu, Fábio Guimarães, participou lá naquele autódromo da primeira etapa da Copa Paraná de Moto Velocidade, categoria Superbike 600 cilindradas. Logo na sua primeira corrida oficial, conquistou o pódio ao chegar em terceiro lugar. O vencedor da prova foi Igor Ernica, de Londrina, seguido de perto na segunda posição pelo também londrinense Marcos Souza. A Copa Paraná de Moto Velocidade tem a maioria de suas etapas disputadas em Londrina, Cascavel e Curitiba. Tendo iniciado há aproximadamente um ano na Moto Velocidade, Fábio Guimarães costuma treinar na cidade argentina de Posadas, a 300 quilômetros de Foz do Iguaçu. Atrás de empresas que queiram patrociná-lo nas próximas corridas da temporada, Fábio disse ter recebido ajuda e incentivo para disputar a primeira etapa da Copa Paraná de Moto Velocidade através de outro piloto de Foz do Iguaçu, Márcio Bortolini, e de Misael Vieira. A próxima etapa da Copa Paraná de Moto Velocidade acontece entre os dias 14 e 15 de abril, novamente na cidade de Londrina. E essa semana a CBN conversou com atletas e o técnico Cláudio Lisboa, da equipe da ABASF, Associação de Basquete de Foz do Iguaçu, e da Secretaria de Esportes aqui da cidade, juntamente com o Colégio Dinâmica, sobre a conquista na Taça Paraná Sub-17 de Basquete Feminino. Cláudio Lisboa comentou a respeito dessa importante conquista para a cidade de Foz do Iguaçu. Então, a gente conquistou a Taça Paraná Sub-17 Feminino, né? A Taça Paraná é como se fosse um torneio início da Federação Paranaense, né? E veio as melhores equipes do estado e juntamente com uma equipe convidada da Argentina. E nós jogamos 5 partidas e ganhamos as 5 partidas e conquistamos esse título aí invicto, que é inédito para a cidade, né? A Taça Paraná, ano passado, a gente tinha sido vice-campeão, perdendo para Curitiba, e esse ano conseguimos esse título. Cláudio Lisboa também falou a respeito do que representa um título como esse para o basquetebol aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Na verdade, do ano passado para cá, a gente vem conquistando ótimos resultados aí, né? O auge foi ano passado com a conquista das Olimpíadas Escolares, né? O Campeonato Brasileiro de Escolas. E agora a gente continuou com um grupo parecido com o do ano passado, a gente perdeu 3 atletas só. E esse título veio a somar mais o currículo das meninas e para promover o basquete aí na nossa cidade. Tá aí, portanto, Cláudio Lisboa, técnico da ABASF Esmel Dinâmica, equipe de Foz do Iguaçu Sub-17 de basquete feminino, falando sobre a conquista da Taça Paraná, que a cidade de Foz do Iguaçu conquistou. Ano passado foi vice-campeão, perdendo para uma equipe de Curitiba, conforme ele falou, mas nesse ano ficou com o título paranaense. Agora são 10 horas e 8 minutos. Neste final de semana teremos a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, rodada completa, apesar de ser uma véspera de Páscoa. onde as equipes de Foz do Iguaçu estarão na disputa. O Foz Cataratas Futsal Antigo Unipa vai até a cidade de Ponta Grossa enfrentar a equipe local do Ponta Grossa às 8h30 da noite de hoje. E aqui em Foz do Iguaçu, no ginásio Costa Cavalcante, a equipe do Foz Futsal recebe o São Lucas de Paranavaí por mais uma rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O time comandado pelo técnico Carlos Juliano da Silva vai ter à disposição aí pelo menos 4 jogadores que já estão com suas documentações regularizadas para poderem atuar. São os casos de Rony, Dudu, Fernando e Andy. Apenas Edinho segue com uma situação indefinida, ainda não está regularizado e não vai poder jogar hoje diante do São Lucas. O técnico Juliano falou a respeito da partida de logo mais às 8h30 da noite no ginásio Costa Cavalcante. Você analisar uma derrota, um 5-2, é sempre muito difícil, mas eu vi uma evolução da equipe, apesar da dificuldade que a gente havia pouca troca de jogadores durante a partida, mas eu vi uma evolução da equipe. Então a gente vai trabalhar focando isso, essa melhora, com a entrada desses novos jogadores aí, eu creio que a intensidade do Foz Futsal com certeza vai melhorar. O Foz Futsal estreou vencendo aqui em Foz do Iguaçu a equipe do Ivaí por 2-1 de virada no ginásio Costa Cavalcante e perdeu no sábado passado para o Pato Branco pelo placar de 5-2, a primeira derrota do time iguaçuense na Série Ouro. Já a equipe do Foz Cataratas Futsal, Antigo Unipa, tem 2 derrotas até aqui, ainda não pontuou. As 2 derrotas foram de 4-2 para o Campo Mourão aqui em Foz do Iguaçu e para a equipe do Guarapuava, na cidade de Guarapuava. A rodada deste sábado da Série Ouro, maioria dos jogos começando às 8h30 da noite, aliás, todos os jogos hoje às 8h30 da noite, em Foz do Iguaçu, como já dissemos aqui, Foz Futsal e São Lucas de Paranavaí. Em Ponta Grossa tem Ponta Grossa contra a equipe do Foz Cataratas Futsal. E no ginásio do Tarumã, em Quedas do Iguaçu, tem Quedas do Iguaçu e Maringá. No ginásio Joaquim Prestes, em Guarapuava, Guarapuava e Umuarama. No ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, ginásio próximo ao cemitério lá da cidade de Francisco Beltrão, já estive algumas vezes lá, tem Marreco Futsal e Ivaí. No ginásio Oscar Pereira, em Ponta Grossa, o jogo que nós já dissemos aqui, Ponta Grossa e Foz Cataratas Futsal. No ginásio São Cristóvão, em Cascavel, Associação Cascavelense de Futsal contra a equipe do Campo Mourão. São os jogos de hoje à noite, às 8h30, pela Série Ouro do Campeonato Estadual, terceira rodada. A Série Ouro que tem a liderança do campeonato pelo Cascavel, não a Associação Cascavelense, mas o Cascavel, né? Cascavel esse ano também tem 2 equipes, 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos, 12 pontos. Em segundo vem a Copagril com 9 pontos, o terceiro colocado é o Umuarama com 7, Pato Branco aparece na quarta posição também, 7 pontos, o Maringá é o quinto colocado com 6, Ponta Grossa é o sexto colocado com 4 pontos, o sétimo colocado é o Campo Mourão com 4, Quedas do Iguaçu é o oitavo com 4 pontos, Guarapuava é o nono com 3, o Guarapuava das equipes que disputam a Liga Futsal, Guarapuava é o que faz a pior campanha na Série Ouro, é apenas o nono colocado com 3 pontos, Foz Futsal é o décimo também com 3 pontos, Associação Cascavelense é o 11º colocado com 3 pontos. Essa Associação Cascavelense é a antiga Corbélia, né? Só para sintonizar aí os ouvintes da CBN. O 12º colocado é o Ivaí com 1 ponto. Foz Cataratas Futsal, 13º, sem pontuar ainda. Na 14ª posição, São Lucas. E em 15º e último lugar, o Marreco, também ainda sem pontuar no campeonato. Lembrando que as 12 primeiras equipes avançam para a segunda fase. No estadual disputam a Liga Futsal, Cascavel, Copagril, Umuarama, Maringá e Guarapuava. Não à toa, Cascavel, Copagril e Umuarama estão nas 3 primeiras posições do certame estadual. São 10 horas e 13 minutos aqui na CBN. Já falamos de futsal, já falamos de moto velocidade, agora vamos falar de X Games. CBN Foz, na cobertura dos X Games Foz do Iguaçu. Estamos a poucos dias dos Jogos Olímpicos dos Esportes Radicais, podemos dizer assim, são os X Games, promovido pelo canal de esportes dos Estados Unidos, a ESPN, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu de 18 a 21 de abril. E ontem falamos com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegorário, já que a cidade de Foz do Iguaçu receberá em dois locais as provas, né? O Parque Infraero, próximo ao Centro de Convenções, próximo também ao aeroporto, e no Parque Nacional do Iguaçu, bem em frente ao Hotel das Cataratas, com vista para as Cataratas do Iguaçu. As provas que aconteceriam na usina hidrelétrica de Itaipu não vão mais ocorrer, foram transferidas para o Parque Infraero. Jorge Pegorário falou a respeito de como está o andamento da construção aí da pista de skate que será utilizado no Parque Nacional do Iguaçu para os X Games no dia 20 de abril, será a prova lá nas Cataratas. O Instituto Chicomei, juntamente com a organização dos X Games, né, nós exatamente deixamos passar esse feriado, né, que era um feriado com muita gente, para nós iniciarmos a montagem das estruturas. Então, no próximo dia 1º, na próxima segunda-feira, 1º de abril, já iniciarão as estruturas aqui no Parque Nacional do Iguaçu, já que praticamente estamos muito próximos, né, da realização desses jogos que vão acontecer no parque no dia 20 de abril. Então, é todo também um esquema especial, uma montagem de uma infraestrutura grande, né? São vários organizadores que estão fazendo isso. Nós vamos montar uma estrutura na frente do Hotel das Cataratas, ali naquele mirante principal, próximo, com vista, né, para as Cataratas do Iguaçu. Então, uma expectativa grande aí também no mês de abril, nós estamos realizando isso. Tá aí, portanto, o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegorário, falando sobre a estrutura que haverá em frente ao Hotel das Cataratas para receber as provas de skate dos X Games, que acontecem em Foz do Iguaçu de 18 a 21 de abril. Ingressos à venda em dois pontos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no Shopping JL e na Avenida Brasil, próximo aí ao 34º Batalhão de Infantaria Motorizado. Você pode acompanhar os X Games aqui em Foz do Iguaçu. Agora são 10 horas e 16 minutos. Neste final de semana acontece a 7ª rodada do 2º turno do Campeonato Paranaense de Futebol. Como todos sabem, o Coritiba foi o campeão do 1º turno e já está garantido na decisão do torneio. Se vencer o 2º turno, também será campeão antecipado. Caso outra equipe vença o 2º turno, fará a decisão com o Coritiba em dois jogos. E a liderança do 2º turno é do Londrina, que está imbatível em 100% de aproveitamento, 6 vitórias em 6 jogos, 18 pontos. Logo atrás aparece o Atlético Paranaense, que não está levando muito a sério o campeonato estadual, está jogando com uma equipe sub-23, é o segundo colocado com 16 pontos. O J. Malucelli é o terceiro com 15. O Operário aparece na quarta posição com 9, mesma pontuação do Coritiba e Paraná Clube, que é sexto colocado. Arapongas é o sétimo com 6, Toledo é o oitavo com 6, Rio Branco é o nono colocado com 5 pontos, Cianorte é o décimo com 3, o Paranavaí é o 11º com 2 pontos e o Nacional de Rolândia, que muito provavelmente será rebaixado, é o 12º e último colocado com apenas 1 ponto. Jogos deste final de semana, hoje às 4 horas da tarde no Eco Estádio Janguito Malucelli, tem Atlético Paranaense e Londrina, jogo do líder contra o vice-líder, o líder Londrina contra o vice-líder Atlético Paranaense. No domingo, às 4 da tarde, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, tem Coritiba e Arapongas. No gigante do Itiberê, em Paranaguá, tem Rio Branco de Paranaguá contra Paraná Clube. Nesse domingo, também às 4 horas da tarde. No mesmo dia e horário, jogam Nacional de Rolândia e Toledo, no estádio Eric Jorge, em Rolândia. No domingo, também às 4 da tarde, no estádio Albino Turbay, em Cianorte, tem Cianorte e Paranavaí. E o Operário recebe o J. Malucelli no Germano Krieger, em Ponta Grossa, também neste domingo, às 4 horas da tarde. Esses são os jogos do Campeonato Paranaense. A CBN transmite hoje o Campeonato Paulista. O Palmeiras, do Wesley, do Chiquinho, aqui da rádio, que na última quarta-feira foi simplesmente massacrado, goleado pelo Mirassol, pelo placar de 6-2, joga hoje contra o Linense. Eu tô dando risada aqui porque entraram aqui no estúdio só para tirar sarro do pobre do Wesley. O Wesley não merece isso, os torcedores palmeirenses não merecem isso. Mas enfim, o Palmeiras volta a jogar hoje contra o Linense pela 16ª rodada do Campeonato Paulista, abertura da 16ª rodada, às 18h30 da tarde, a CBN começa a transmitir a partir das 17h30, direto do estádio do Pacaembu. E no domingo, a CBN transmite o clássico entre São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi às 4 da tarde. A transmissão da CBN começa sempre uma hora antes, a partir das 3 horas da tarde. Na sequência de São Paulo e Corinthians neste domingo, teremos Oeste de Itápolis contra o Santos. O Santos do Tid Rocha, aqui da Rádio CBN também, que vai poder acompanhar amanhã a transmissão. A liderança do Campeonato Paulista é do São Paulo, com 35 pontos. O segundo colocado é a Ponte Preta, com 33. Santos é terceiro com 29, Mogi Mirim é o quarto com 27, Corinthians é o quinto com 26, Botafogo de Ribeirão Preto é o sexto colocado com 25 pontos, Palmeiras, apesar da derrota na última rodada, ainda é o sétimo colocado com 25 pontos e o Penapolense é o oitavo colocado com 21. As duas derrotas do Palmeiras nesse ano no Campeonato Paulista foram para Penapolense e para o Mirassol, né? Jogar contra equipes do interior não tem sido um bom negócio para o Palmeiras. Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase, enquanto que os quatro últimos são rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. Agora, para a alegria do Maurício Freire, nós vamos falar um pouco do Campeonato Gaúcho, já que o Grêmio também não está muito bem, né? Já que perdeu para o Cruzeiro na última rodada, o Cruzeiro de Porto Alegre, diga-se, por 2-1 na Arena em Porto Alegre. Mas o Grêmio volta a jogar neste domingo às 4 da tarde contra o Passo Fundo, fora de casa, no interior do Rio Grande do Sul. Também neste domingo, ou melhor, neste sábado, às 9 da noite, tem Internacional e Esportivo. No grupo 1, a liderança é do Passo Fundo, com 10 pontos. O Grêmio é segundo com 9. Novo Hamburgo é terceiro com 7. Lajeadense é o quarto com 5 pontos. No grupo B, temos Internacional em primeiro com 10 pontos. Aliás, três equipes com 10, né? Internacional, Juventude e Veranópolis, todos eles com 10 pontos. E o quarto colocado, o Esportivo, tem 7. Esportivo, que será o adversário de hoje do Internacional. São 10 horas e 20 minutos, está chegando ao final o CBN Foz Esportes. Vamos agora com o CBN Entrevista, hoje com o empresário Jeca, do Jeca Espetinho. E na sequência, às 11 horas da manhã, temos o CBN Turismo, aqui na Rádio Que Toca Notícia. Nós voltaremos sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, com mais um CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana, boa Páscoa e até lá! CBN Esportes.